raízes profundas, as margens dos anos, sentença irracional, comportamento humano, ideologia do gueto, negritude ativa, parte de nós, a primeira iniciativa, uma porrada na cara, uma rajada devolvida. Mais de 4 séculos essa porra dessa vida, mais de uma opção, cemitério, cadeia, favela ou uma falsa união. Chamar um branco filha da puta de irmão, você tá ligado, véi, que isto não, incompetência de não criar a própria solução, abaixar a cabeça e tomar um cacete então. Estamos jogando com um baralho marcado e você espera que o sujeito sofra a promessa do velho ditado. O que você fizer de errado aqui mesmo será pago, pode crer. Tudo tem a sua volta, mesmo quando temos a rua como nossa velha escola, nossa segunda casa. Não brincamos com fogo, não mexemos com brasa, não usamos carapuça pra esconder a farsa de um sistema ambicioso e modista. A farda da polícia, o uniforme racista, 1998 já era. 1999 vai ser a mesma merda. Ideologia do gueto, negritude ativa, parte de nós, a primeira iniciativa. Ideologia do gueto, negritude ativa, parte de nós, a primeira iniciativa. Ironicamente é muito fácil falar que eu sou racista, mas a minha autovalorização condena a sua crítica. Mas quem é você pra condenar a forma que vivo? Sempre tá esperando eu dar um vacilo. Notoricamente o meu cadáver encabeçando a indigência num reduto qualquer, morto pela falta de consciência. Aberrações absurdas contribuem para nossas vidas continuar de mal a pior. E por que você haveria de ter dó? O seu sistema é branco, o que te favorece a emergência dos nossos problemas. Ratatata. Esquece, a maioria da nossa população é mal informada. Requisitos a mais pra continuar sendo escravizada. A nossa preta atitude correta, preto com preto, a autovalorização certa, a mistura por nós condenada, uma merda. Respeito, amor próprio fortalecido, estas são nossas armas contra o inimigo, que não vão hesitar em apontar nosso fracasso. Um eco na cabeça, um abraço. Ideologia do gueto, negritude ativa, parte de nós, a primeira iniciativa. Ideologia do gueto, negritude ativa, parte de nós, a primeira iniciativa. A primeira atitude parte de você mesmo, mais do que nunca deve favorecê-lo. O sistema é racista e você acredita na união que ele prega. Desclassificados, jogados na merda, a grande porcentagem que engorda o hip hop. E você acredita nessa porra de sorte que a mesma oportunidade é dada pra todo mundo. Nós temos mais de 400 motivos pra corrermos atrás do tempo perdido. E você ignora a razão de estarmos prejudicados, desfalecidos. Vive acreditando que somos desprovidos da sorte, alta mortalidade. Um abraço da morte, abra sua mente para o raciocínio. Marionete do poder branco, prejudicado pelo racismo. Pague sua dívida com a própria moeda. A sua indiferença é a doença que te cega. Ideologia do gueto, negritude ativa, parte de nós, a primeira iniciativa. Ideologia do gueto, negritude ativa, parte de nós, a primeira iniciativa. Ideologia do gueto, negritude ativa, parte de nós, a primeira iniciativa. Ideologia do gueto, negritude ativa, parte de nós, a primeira iniciativa. Primeiro, eles ensinaram os índios a rezarem e a fazerem o sinal da cruz. Logo depois, os exterminaram e celebraram uma missa. Sequestraram os africanos, que com sangue e suor construíram esse país. É, irmãos, mas para nós, os negros, só sobrou as periferias, os alagados e os morros. Em estatística, somos os do trabalho pesado, com baixa escolaridade e má remuneração. A juventude negra é dizimada pela violência policial e eles ainda querem falar em comemorar os 500 anos de descobrimento do Brasil. Porra, isso até parece sacanagem da parte deles. Os únicos motivos para nossa comemoração são os que dizem não ao sistema, os que ocupam fazendas, os que sequestram, os que fazem o verdadeiro hip-hop. Eu quero é comemorar a imortalidade de Zumbi dos Palmares, a insurreição de Queimados, a revolta nos Balês. Eu quero dizer vida longa a todos os militantes do movimento negro. Em especial, Saul Pereira, Luiz Carlos do Secum, Isaías dos Direitos Humanos, Rosália do Dandara, Maria Clara da Moradia, José Rainha do Movimento Sem Terra, entre outros irmãos que não abaixam a cabeça para o sistema. Nós só vamos comemorar o descobrimento do Brasil quando todos que vivem nesse país tiverem a mesma oportunidade na sociedade. Até essa conquista, não haverá lugar nenhum seguro para os brasileiros. A luta é árdua, mas a vitória é certa. Axé, axé, axé.